Que não pode postar uma foto com amante, se não vai babar. Se alguém descobrir aquele caso lá, e só no final de semana vem te visitar. Você só vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. De uma vez por todas tenta entender que 01 sempre foi ela e 02 você. Sentando mais da sua amiga. Olha, então para de falar que ele é seu. O marido dos outros não é presente de ter. Talarica. Tava sentando mais da sua amiga. Foto com amante, se não vai babar. Se alguém descobrir aquele caso lá, que só no final de semana vem te visitar. Você só vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E uma vez por todas tenta entender que 01 sempre foi ela e 02 você. Olha, então para de falar que ele é seu. O marido dos outros não é de Deus. Tava sentando no macho da sua amiga. Olha, então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de ter. Tava sentando no macho da sua amiga.